não deixes tudo se acabar assim, desse jeito. Enxuga as lágrimas, vem, eu te aceito. Das tuas transgressões não me lembrarei mais. Vem, filho, vem sem tardar, vem assim como estás. Me dá teu coração, te darei paz. Sou Cristo a solução, não sofras mais. Me dá teu coração, te darei paz. Sou Cristo a solução, não sofras mais. Sei que é difícil o libertar desta angústia quente está. Saibas que só não vencerás. Alguém precisa te ajudar. Estou aqui, em nenhum outro a solução. Somente em mim terás, enfim, abrigo e paz no coração. No coração, não deixes tudo terminar. Pensa bem, ninguém é perfeito. Pra toda situação, só existe um jeito. Me dá teu coração, te darei paz. Sou Cristo a solução, não sofras mais. Me dá teu coração, te darei paz. Cristo a solução, não sofras mais.